Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Ah. Olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Olá, a Rádio da Casa da Achada dá as boas-vindas a todos os que nos ouvem. Este é o 6º programa Achada na Rádio. Passa no dia 12 de março, na Rádio Paralelo, às 17h e às 21h. E no dia 13 de março será publicado na página da Casa da Achada, centromariodionísio.org, na secção de notícias. Como já é habitual, as diversas rubricas deste programa, leituras, canções, receitas, entrevistas, etc., têm uma ordem sempre diferente. Deixem-se surpreender neste passeio, que começa num verão no Algarve e passa por maçãs, pianos, sopas, marinheiros de bolsos vazios, narizes, reuniões de condomínio e até passa por um aeroporto que não existe nem nunca vai existir. Fiquem atentos enquanto lavam a louça ou dão os últimos retoques nas vossas obras de arte, enquanto lancham ou dormitam. E não se esqueçam de dançar, para que a revolução não fique coxa. Bom programa! Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. Há algumas semanas demos um passeio às Caldas e à Rocha. As árvores das Caldas pareceram-me mais altas e mais belas, mais frondosas, mais acolhedoras. As rochas da Rocha afáveis como nunca, a areia mais fina, a água mais transparente, as pessoas mais risonhas e simpáticas. Tudo isso, porém, desaparece. Só não desaparece aquele fresco romper de dia, aquela branda suavidade, que deve ser aquilo mesmo a que os poetas se referem quando falam em manhãs do princípio do mundo. A Eduarda ficou radiante com a cena inesperada de se levantar de noite, de se arranjar e comer de noite, tudo em bicos de pés para não acordarmos a família. A nossa casa fica quase sobre a estrada, mas é preciso palmilhar várias curvas de cerros para lá chegar. A Maria, a Eduarda e eu, pelos caminhos abaixo, com asas, quase em bicos de pés, para não sujarmos as sandálias, já que vamos fardados para a praia. Passamos o primeiro moinho, o poço onde sempre saltam dois canitos atrevidos e mais abaixo, antes dos outros moinhos da penúltima curva, o momento mais belo. À esquerda, num declive, há uma casa longa e branca. À frente da casa, um terreno de árvores graciosas, amendoeiras ou oliveiras, cujas franças rendilhadas se recortam já no céu lavado que começou a clarear. E por entre as árvores, negro retinto, na luz ainda baça da manhã nascente, um potro, correndo, correndo, correndo, com as crinas soltas, pernas altas e ágeis, cabeça sacudida, um potro selvagem, correndo, encaracolando-se, correndo. No silêncio total, as patas velozes fazem um ruído seco na terra dura. De repente, Vênus. Estaca. A Eduarda bate as mãos maravilhada. Mas o potro encaracola-se, vira, corre, depois volta-se mais uma vez, corre, fica a correr na manhã ainda sem ninguém. Passageiro Clandestino. O Diário de Mário Dionísio. Hoje. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto, meu é grito voz e o meu canto, meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Hoje, a completar o trecho do Diário de Mário Dionísio que acabámos de escutar, vamos ouvir o poema número 51 do seu livro Terceira Idade, publicado em 1982, numa leitura de Susana Baeta. De entre o tanto que esquece, emblematicamente me aparece de onde em onde, em transparente fim de madrugada ou princípio do mundo, esse potro, correndo contra o fundo quase noturno, ainda os cascos martelando o silêncio e o chão da eira, indo e voltando, retornando ou súbito estacando, e se encaracolando com as patas no ar entre véus de poeira em que a memória o esconde. Descíamos nós assobiando pela estrada, a caminho do mar. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. A paleta e o mundo. Leituras do ensaio A Paleta e o Mundo, publicado pela primeira vez entre 1955 e 1962. Usando as palavras do seu autor Mário Dionísio. A pintura moderna é obra de loucos? A pintura moderna é a verdadeira e única pintura? É um progresso? É a decadência extrema? É um logro? A Paleta e o Mundo quereria ser uma longa conversa com aquelas tantas pessoas que, vendo na pintura moderna qualquer coisa de chocante cujo porquê se lhes escapa, achariam contudo indigno injuriá-la sem terem feito algum esforço para entendê-la. Com aquelas certamente tantas pessoas que, querendo formular também a sua hipótese, ao menos para uso próprio, sobre os destinos da pintura, seriam incapazes de fazê-lo sem se informarem primeiro do que isso é. A paleta e o mundo. Maçãs pintou Cézanne como quem pinta o próprio segredo da vida. Tantas e tão inconfundíveis que se tornaram um símbolo de toda a sua pintura. Maçãs no meio de naturezas mortas, sobrecarregadas de outros elementos, e maçãs isoladas num prato. Um prato, um copo, dois ou três frutos, a que deu o mesmo fervor de análise e recriação que outros haviam dado a batalhas com dezenas de figuras, a revoltas de burgueses e de operários, a palácios e a interiores modestos, a retratos de generais e de trabalhadores. Tudo cabe para Cézanne num prato com maçãs. Daí parte e por aí se caminha, segundo crê, para a virgindade do mundo. Todo o universo é, a seus olhos, uma sugestão de caminhos para essa ansiedade de fuga, já não só da cidade, das grandes agitações do seu tempo, dos amigos ou dos inimigos, mas da própria história, do próprio tempo. Como um obstinado, bate à porta das grandes paisagens nuas e das árvores que semi-encobrem a casa de um enforcado ou um castelo arruinado, da austeridade de uma grande montanha, de dois ou três camponeses que jogam às cartas numa locanda, de copos e garrafas abandonados numa mesa tosca, de duas ou três peras, de duas ou três maçãs. Tudo isso são caminhos, são pontes que inventa, são pretexto. Mal as olha, já não existem na sua realidade histórica e social. Despe-as, ou quer despi-las, de toda a ganga das circunstâncias. Procura, obstinadamente, a sua nudez essencial. É um estranho operário que laboriosamente constrói a solidez de uma ilusão. Recomeçar tudo, reinventar tudo, despegar-se de tudo e tudo reencontrar, até a aurora do mundo. A Paleta e o Mundo, terceira parte, os primeiros pintores malditos, um prato com maçãs ou a virgindade do mundo. A Paleta e o Mundo. A achada faz uma cena. Momento de teatro. Grupo de teatro comunitário da Casa da Achada. Apresenta Absurdíssimo, de Santos Fernando. As coisas belas. Ezequiel é o poeta que faz força para conservar essa fraqueza. Pensa. Há sempre espaço para a música. O pior era o mau. O dono da casa, que já empurrou e puxou tanto como os dois carregadores juntos, manifesta. Há horas que procuramos e nada. Tem de haver um sítio exato. O companheiro, repetindo o estribilho. O piano é uma coisa bela se a gente não toca nela. Um piano é sempre um piano. Talvez ali fique bem. Ao pé da janela. Porquê ao pé da janela? Um instrumento pesado ao pé da janela é um perigo. A senhora toca flauta. Suponha que toca flauta. A flauta cai lá embaixo e isso que importa. Mas um piano... Considera a senhora que o piano lhe escapa dos dedos? O que vulgarmente acontece. Tanto mais que o piano é uma coisa bela se a gente não toca nela. Vamos supor que vocês têm razão. Mas o certo é que ao pé da janela tenho luz. Luz. A luz interessa à fotografia. Um retrato requer uma boa iluminação, é certo. Mas coloca a senhora com uma valsa ao sol, velocidade 200, abertura 16. Ou irá a senhora fotografar o piano? Não quero fotografar piano algum. Tanto melhor. Fotografar um piano é o mesmo que fotografar uma viúva já velha, sem ângulo ou posição aceitável. O piano... é uma coisa bela se a gente não toca nela. Um piano é sempre um piano. Não se trata apenas de uma questão de luz. O principal de tudo é a acústica. Acústica? O que é isso da acústica? O que é isso? A ciência do som, seu comportamento e recepção objetiva ou subjetiva de outros tipos de ondas e vibrações elásticas em qualquer meio. Ou ainda, reflexão e absorção sonoras que favorecem uma perfeita audição num lugar determinado. Ondas ao pé da janela? Não concordo. Vibrações elásticas à janela? Não aconselho. Para flexões e reflexões, não há como o quarto. O fundo do quarto. No quarto, a senhora dorme, a senhora ama, a senhora pensa, a senhora reflete ao acordar, reflete com insistência ao levantar-se. No quarto não cabe o piano. Porque não opta por um pífaro, por uma ocarina, por uma harmónica vocal. São instrumentos que se tocam em espaços largos e se arrumam em zonas diminutas. O piano é uma coisa bela quando a gente não toca nela. Ou porque não põe a senhora umas rodas no piano e vai tocando pelos caminhos. As populações sentir-se-iam mais felizes no dia em que os coretos fossem itinerantes, como algumas bibliotecas. Não é só levar a morgadinha dos canaviais a quem até hoje só lê os irmãos Karamazov. Não é só obrigar os velhos asmáticos a irem aos jardins para ouvir a abertura do Rigoletto. A senhora tem vizinhos? Claro que os tenho. Pois amanhã teria inimigos. A senhora poderá ser uma virtuosa, mas as pessoas só gostam de virtuosos que não fazem barulho, que vivem e morrem silenciosamente. Em dó sustenido. As pessoas só gostam das pessoas que tocam de ouvido e assobiam para dentro. Um esperado é normalmente um exaltado. Aos sons suaves sucede-se uma chanfrineira. Ao pássaro que canta sozinho oferece-lhe uma gaiola. Aos pássaros que cantam em conjunto arma-se-lhe ratoeiras. A senhora tem vizinho. Amanhã teria inimigos. Nunca pensei em tal, confesso. Tocarei piano pelas ruas, pelos parques, empoleirada nas árvores e em casa e para casa. Compra um instrumento que caiba em qualquer canto, em qualquer ponto cardeal. Então trago-me uma bússola afinada pelo norte. A bússola é uma coisa bela se a gente não se regula por ela. Achada na rádio. O prazer da escuta. Duas canções ao espelho: Universal Soldier e Parachutiste. Hoje olhamos para duas canções pacifistas, que partem de retratos de homens em guerra. A guerra e as canções têm uma longa história comum, como sabemos. Estas duas canções partilham uma antepassada comum famosa. Uma antepassada nascida em 1954 e chamada Le Déserteur, canção do escritor e músico francês Boris Vian contra a Guerra da Argélia, que, apesar de duramente censurada na rádio, era, já no início dos anos 60, um hino internacional do pacifismo. Em 1964, a voz de Joan Baez e do grupo Peter, Paul and Mary faziam soar Le Déserteur em terras da América. E é numa noite desse ano de 64 que a cantora índia-canadense Buffy St. Marie, esperando por um voo para Toronto no aeroporto de São Francisco, vê passar vários soldados norte-americanos em cadeiras de rodas, interrogando-se sobre a responsabilidade individual daqueles soldados, mas também sobre a de cada um de nós pela guerra que decorria no Vietnã, começou a compor uma canção a que chamou Universal Soldier e que fez parte do seu álbum desse ano, intitulado It's My Way. No ano seguinte, o cantor escocês Donovan gravou também Universal Soldier e tornou-a um êxito em todo o mundo. Ayla, na voz da sua criadora, Buffy St. Marie. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's only 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA, and he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the walls. But without him, how would Hitler have condemned him at Dachau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon to the war, and without him all his killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame, but his orders come from far away no more. They come from him and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put an end to war. Do outro lado do espelho, espreita Parachutiste, uma canção escrita pelo cantor francês Maxime Le Forestier em 1970, na sequência da sua má experiência de serviço militar em 1969, num regimento de tropas paraquedistas na Lorraine. Claro que sobre este momento de criação espreitam não só Le Déserteur de Boris Vian e a Guerra do Vietnã, mas também o Maio de 68. Le Forestier inspirou-se na história da vida de um companheiro que encontrara nos paraquedistas. E a canção, que veio a integrar o seu álbum de 1971, rapidamente se tornou polémica e censurada. A versão que vamos ouvir é a primeira, cantada pela irmã de Maxime, Catherine Le Forestier, ainda em 1970. Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat s'est formée ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes. visant à donner des galons. Héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tueries, plus de combats, que vas-tu faire? C'est fini, le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, te commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade, mais comme on tire pas vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police parachutiste. Ouvimos duas canções ao espelho por João Rodrigues. Achada na rádio. Música à flor da pele. Em setembro de 2020, a Casa da Achada inaugurou a exposição As Passadas Prolongadas noutros espaços. Uma exposição em que pintores convidados partiram de poemas de Mário Dionísio, poemas de resistência e luta, para fazerem os seus quadros. Viajar na poesia através do olhar desses pintores era o desafio para quem nos visitasse. Entretanto, a pandemia e os seus confinamentos foram-nos diminuindo o horário e fechando as portas. Nesta altura, em que a exposição está vedada aos olhos públicos, decidimos abri-la aos ouvidos. Lena Bragança Gil lerá o poema que deu origem à pintura e eu próprio lerei o texto que cada quadro fez nascer na cabeça de Regina Guimarães. Nada que substitua um olhar demorado assim que os tempos o permitirem. Mas talvez a imaginação que poemas e textos suscitem criem pinturas imaginárias nos cérebros de quem nos ouve. Adão Contreiras, Alberto Péssimo, Bárbara Sofia Assis Pacheco, Carlos Mendoza, Federico Mira Jorge, Isabel Amaral, Gonçalo João Pena, Alves, José Smith Vargas, Margarida Alfacinha, Sofia Arial, Miguel Carneiro, João Alves, Gonçalo Frederico, Isabel Amaral, Federico Mira Jorge, Sofia Arial, João Alves, Carlos Pacheco, Margarida Alfacinha, Adão Contreiras. O poeta e as musas. Ouvem-se passos na calçada, o enrouper da desfilada. Ao assalto, ao assalto, ao assalto. Gritos na madrugada. Gonçalo Pena pegou neste poema e criou duas obras, uma de acrílico sobre papel e outra de óleo sobre tela, acerca das quais Regina Guimarães escreveu o seguinte: se as musas forem tão só pressentimento de visitações, não a montante, mas a jusante da obra, não será impossível imaginá-las na clausura da cela, confinadas entre uma língua de céu e um linguajar próprio de quem busca ouvir-se, ouver-se e ser ouvido, ouvisto. Se as musas insistirem em manifestar-se na sua exterioridade, plasmando-se em objetos sobrecarregados de sentido, nem ricos, nem pobres, mas resultantes de uma inflação do valor que lhes é atribuído ou sonegado, não será impossível imaginá-las no bolso de quem brilha em sociedade ou na massa cinzenta de quem se ofende com os sinais exteriores de poder. As musas são aquilo que obriga o poeta a ouvir, fora de horas, um cortejo de passos ameaçadores. E nessa relação de tensão entre interior e exterior, de atenção aos sinais que a realidade subitamente demasiado próxima lhe envia, o poeta funde-se com as musas, visto que se simultaneamente torna visitante e visitado, no instante de abraçar o que o inquieta, no breve lapso temporal da inquietação encarnada. Na peça que Gonçalo Pena aqui nos propõe, a partir de um breve poema do livro As Solicitações e Emboscadas, de Mário Dionísio, o pintor opta por glosar certos elementos constitutivos do texto que lhe serve de inspiração. As variações de escala e tom, entre som de passos e gritos, entre cartão de crédito e corpo, passando por uma voz de comando ou pela presença do signo luz, ou seja, entre uma representação do detalhe ainda não investido de sentido e um enquadramento assustadoramente real do sofrimento, a oscilação abrupta entre interioridade e exterioridade e, por fim, a confiança na capacidade de leitura de quem se confronta com a obra, confiança que se traduz pelas rarefações dos indícios. O reconhecimento da relevância do infrabanal e o conceito de realismo que emana das experiências da pop art, sendo as imagens difundidas pelos mídias de massas em geral e pela publicidade em particular centrais nessas abordagens, revelam-se porventura úteis se quisermos enquadrar as fatias de realidade que Gonçalo Pena aqui evidencia. Porém, é talvez no eco da injunção ao assalto que mais de perto conseguimos tocar no desconforto subjacente a este díptico. Perguntas de Algibeira. Para encher os bolsos de ideias. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A oficina de escrita da Regina Guimarães lança novo desafio. A partir da matriz interrogativa: a minha casa é? A minha casa não tem? Vamos construir um texto que diga as inquietações do habitar. A minha casa é uma prisão privativa? A minha casa não tem o cheiro de quem lá mora? A minha casa é um ovo de codorniz ou um ovo de avestruz? A minha casa tem janelas para dentro ou para fora? Enviem-nos as vossas perguntas para centromariodionisio@gmail.com e comecemos a contribuir para a construção da Cantata do Teto Incerto. Perguntas de Algibeira para encher os bolsos de ideias. Thank you. ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares, and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor, and I ain't got no home in this world anymore. As I look around, it's mighty plain to see, this world is such a great and a funny place to be. Oh, the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore. Achada na rádio. Música à flor da pele. Há hoje outras respostas, elas mesmo perguntando. O quê, professor? É o livro escolhido para esta rúbrica dedicada às edições da Casa da Achada. E vamos ouvir um excerto de uma conferência que Mário Dionísio fez enquanto estagiário do Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, em 1958. Como o barro é o material do escultor e as tintas o do pintor, o material do mestre é a criança e o adolescente. Quem nunca teve a curiosidade e a felicidade de pegar um pincel e de tentar afeiçoar um pedaço de barro, supõe esses materiais inteiramente passivos, massas que se deixam apenas aplicar ou moldar. Não é verdade. Eles resistem. E a sua resistência é feita de sugestões, de orientações imprevistas. Impõem-se ao artista, condicionam o seu estilo e o seu limite de invenção, quando não dominam por completo. Até aqui o paralelo é válido. Mas é só até aqui, pois as defesas da criança e do adolescente têm um outro caráter. Criança e adolescente são um material vivo. As suas reações, as suas involuntárias sugestões, as suas tentativas de imposição são de uma multiplicidade inesgotável. E é o que faz o seu encanto e, às vezes, o nosso desespero. Se uma longa vida de artista chega, embora nem sempre, para conhecer até ao fundo e dominar os segredos do barro e o das tintas, não creio que a mais longa vida de um educador chegue para conhecer de igual maneira a riqueza deste material, o único a que a abundância não consegue diminuir o real valor, que é a criança e o adolescente, e ainda menos para o dominar. Thank you. E agora, música achada na Casa da Achada. Música achada na Casa da Achada. Achámos na Casa da Achada um disco chamado Mar de Capelo, um disco de Aníbal Raposo, cantor e compositor açoriano, um grande amigo da Casa da Achada, que veio lançar esse disco a Lisboa e fez questão de o fazer na Casa da Achada Centro Mário Dionísio. Veio com a sua banda, com Cristóvão Ferreira, Mike Ross, Paulo Bettencourt, Ricardo Reis, e vieram propor-nos uma viagem musical pelos temas desse novo disco, Mar de Capelo, que incluía uma canção chamada Cantiga de Roda, cujo poema é de Mário Dionísio, precisamente, um poema de As Solicitações e Emboscadas, de 1945, musicado por Aníbal Raposo em 2011, e que o Coro da Achada também já cantou muitas vezes. Cantiga de Roda, uma canção que encontramos neste belo disco de Aníbal Raposo, um disco inquieto, onde se fala de liberdade, de amor, e onde encontramos referências diretas aos Açores, como por exemplo na música Ser Ilhéu, onde se fala de descer às fajãs, beber da noite o luar, apreciar as manhãs e ouvir os búzios do mar. Mas ouçamos Cantiga de Roda, um poema de Mário Dionísio, musicado por Aníbal Raposo. Cavalo velho, cavalo novo, aos dois o freio e a carroça. Menino em escola, velho na praça, ambos sempre a mesma roça. Basta de vida tão repetida, a cada um a sua idade. Basta de vida tão repetida, a cada um a sua idade. Vida ao homem, a morte ao lobo, cavalo velho, cavalo novo. Em muitas coisas, coisas e loisas, viva a rainha, desigualdade. Basta de vida tão repetida, a cada um a sua idade. Basta de vida tão repetida, a cada um a sua idade. Basta de vida tão repetida, a cada um a sua idade. Basta de vida tão repetida, a cada um a sua idade. Vida ao homem, a morte ao lobo, cavalo velho, cavalo novo. Em muitas coisas, coisas e loisas, viva a rainha, desigualdade. Basta de vida tão repetida, a cada um a sua idade. Basta de vida tão repetida, a cada um a sua idade. Thank you. Achada na rádio. Música à flor da pele. Receitas achadas. Do caderno de receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Hoje experimentamos a sopa de cebola no forno. Ingredientes: meio cubo de caldo de carne ou canja, 2 cebolas grandes, 1 colher de sopa de manteiga, 100 gramas de queijo da ilha, 4 fatias de pão, 2,5 decilitros de água, 1 pitada de pimenta e sal. Alora-se a cebola em rodelas finas na manteiga. Torra-se o pão. Pica-se o queijo com uma faca. Põem-se as fatias de pão num tabuleiro e põe-se por cima a cebola e o queijo. Rega-se com o caldo e vai ao forno. Receitas achadas. Do caderno de receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Olá, no ouvido de Tísico de hoje vamos ouvir um texto de Mário Dionísio que dizia que tinha ouvido de Tísico, daí o nome da rubrica Ouvido de Tísico, as sessões de escuta que se costumam passar na Casa da Achada, quando a casa está aberta. Vamos ler um texto de Mário Dionísio, como dizia, que se chama Fome de Silêncio. O escritor trabalha. A mesa, a máquina, a confusão de papéis. Projetos que vão tomando corpo ou vão perdendo. Obras de que se desiste, outras que se levam ao fim. Rodeado de livros, debruçado sobre a banca, dedica-se horas a fio, dias seguidos, anos, à sua tarefa, que é tão especializada como qualquer outra. E como qualquer outro especialista, acontece-lhe aliar-se muitas vezes de problemas que lhe interessam, mas se lhe afiguram fora do seu campo de ação. Habituou-se a desconfiar de todos os apelos para que dê mais atenção às questões sociais, económicas, políticas. Tão superficiais interpretações tais apelos têm tido. Não lhe sobra tempo para desviar-se da sua tarefa própria. Depressa compreendeu que a vida inteira não chega para levá-la a cabo. E assim se explica que acolha com um ar vago, que se diria indiferença, certas informações sobre o mundo que o rodeia. Que nesse mundo certas injustiças se prolonguem e acentuem, desgosta-o até ao sofrimento, mas de longe. Que nesse mundo nasçam 2 crianças por segundo, a população mundial aumente, assim, de 60 milhões por ano, e isto levante problemas de alimentação, alojamento, vestuário, carburantes, que ameaçam pôr em perigo a própria existência do homem, não lhe diz diretamente respeito. Que em vastas regiões do globo haja 1 médico para 50 mil habitantes e em todo o mundo 1 apenas para 10 mil é assunto grave, mas que não se prende diretamente à sua tarefa própria. E, efetivamente, assim é. Mas o ruído, a multidão de ruídos de uma grande cidade que lhe entra pela janela, por mais que a feche, pela porta que dá para o resto da casa ou para a escada, que atravessa as paredes da sala onde trabalha, 1000 vezes lhe interrompe uma frase começada ou só pensada ainda, lhe corta o ritmo, cujo fio encontrara, lhe dificulta a concentração, o irrita, o desespera. Pode esquecer, ou deixar para depois, os problemas da produção e da distribuição, as guerras que se arrastam ou se esboçam, as eleições onde as há, a organização hospitalar, o nível dos salários, a orientação do ensino. Mas o ruído infernal, dominador, ininterrupto dos automóveis e das lambretas, dos caminhões, dos aviões, das perfuradoras abrindo os alicerces de dois ou três prédios na vizinhança, das telefonias e dos aparelhos domésticos com que se aspira o pó, se encera e se prepara a maionese, do elevador, do telefone, da refrigeração, da máquina de barbear, do frigorífico, como esquecê-lo ou deixá-lo para depois? Tem-no sempre à sua volta e dentro dele. De dia, enquanto trabalha, ou vai dar uma volta para não ouvir o que ouvirá ainda mais durante a noite, impedindo-lhe o sono profundo, seguido, reparador. Sofre com o ruído tanto como ninguém. E como ninguém, sente essa fome de silêncio, que é uma das várias fomes que marcam a nossa época. O ruído e o pensamento são absolutamente antagónicos, diz Schenker Sprungli, num número da excelente revista Le Courrier, inteiramente dedicado a este flagelo social. E seria impensável que qualquer escritor, depois de ler o que ali dizem arquitetos, médicos, juristas, especialistas de acústica, não compreendesse que este flagelo contemporâneo, que tão diretamente o vitima, não se deve apenas ao desenvolvimento da técnica e ao progresso, de que algumas vezes se lamenta, pode ter solução com as mesmas armas da técnica que o provoca e precisa para isso da colaboração de todos, incluindo a dele próprio, escritor. O quadro que Le Courrier nos apresenta da influência perniciosa que o ruído representa na vida de todos nós é alarmante e confirma, por minuciosas observações científicas e suas conclusões, aquilo mesmo que vagamente receamos nos momentos em que a resistência falta e, de olhos fechados, sentimos em nós ecoar a floresta de ruídos simultâneos, graves, agudos, contínuos, intermitentes, de que julgamos não mais poder libertar-nos. Em vão a fome de silêncio nos arrancará à mesa de trabalho e nos fará procurar a praia, um pinhal supostamente deserto. As estradas estão pejadas de motores, mais ou menos ruidosos, carrocerias que vibram, buzinas que berram, estridentes, ao mais pequeno ameaço de necessidade de abrandar a marcha. E lá, no tal recanto isolado que se busca, por influência de leituras desatualizadas, na praia ou no pinhal, os motores continuam, os transistores abrem as goelas detrás de todas as árvores, aviões atroam os ares. Segundo as estatísticas, o ruído causa traumatismos na rua e na produção, doenças do sistema nervoso, embotamento das faculdades auditivas, até à surdez, diminuição da capacidade de trabalho, elevação da excitabilidade e da emotividade que se alarga às impressões sensoriais mais diversas. A sua ação na vida social e pessoal é devastadora. E tudo isto, que se diria inevitável com o desenvolvimento da técnica e a explosão demográfica, poderá, no entanto, ou poderia, ser evitado. Não são os meios nem os conhecimentos que nos faltam para lhe dar remédio, diz Leo Beranek. Tudo se reduz a estarmos prontos a consagrar a isso uma parte da nossa energia e das nossas riquezas. Este texto de Mário Dionísio foi publicado no Diário de Lisboa em 3 de agosto de 1967. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. comenta nisto, pegamos numa notícia mais ou menos atual, mais ou menos interessante, absurda ou essencial, e desafiamos quem queira discorrer sobre ela. Na passada sexta-feira, 5 de março, o Conselho de Ministros enviou para a Assembleia da República uma proposta de alteração à lei que visa retirar o poder de veto às câmaras municipais no que diz respeito à construção de aeroportos, considerando o Conselho de Ministros que os pareceres das autarquias resultam de interesses de cariz eminentemente local que nem sempre estão alinhados com o superior interesse nacional. Gostava que me comentasse esta iniciativa do Governo e a quase certa aprovação desta proposta de lei no Parlamento com os votos já certos do PS e do PSD. Olá, eu sou o Kiko, eu sou ativista do GAIA, do Grupo de Ação e Intervenção Ambiental e também da Campanha à Terra, que luta e propõe uma mobilidade mais justa e sustentável. E obrigada por este desafio à Achada na Rádio, ao qual eu estou a responder em meu nome próprio, em meu nome pessoal. Pois é interessante perceber que alguém possa pôr uma dicotomia entre os interesses locais e o superior interesse nacional, e é bom lembrarmos o que é que quer dizer quando alguém nos fala em superior interesse nacional, que obviamente é o interesse de uma minoria que tem mais poder, é os interesses das elites. Neste caso, é o interesse da multinacional Vinci, que é assim uma espécie de rede mafiosa internacional, obcecada com lucro a qualquer custo e que já o demonstrou em muitos lugares do mundo e que está a procurar demonstrar em Portugal também, desde que adquiriu a ANA, aeroportos. E também estamos a falar da aviação. A aviação que é simplesmente o mais elitista do meio de transporte que pode existir e que, só para termos uma ideia, em 2019, quando ainda andávamos todos a andar de avião de forma bastante louca, na verdade a percentagem da população mundial que usou este meio de transporte foi 3%, ou seja, é um meio para a elite mais rica e que tem maiores impactos sempre na maioria mais pobre. E então, qualquer hora, qualquer euro que é gasto a falar num novo aeroporto, numa expansão aeroportuária, obviamente é tempo e é energia que não estamos a pôr em regenerar os ecossistemas em que vivemos, em transformar radicalmente a forma como nos movemos, pronto, em tomar a sério a oportunidade que é a crise ecológica em que vivemos. E é nesse sentido que a Campanha à Terra propõe, e está a propor neste fim de semana no Encontro Nacional de Justiça Climática, uma transição justa e rápida na aviação. É um documento que podem consultar em aterra.info, e onde propomos os vários passos que esses sim têm de estar a ser discutidos, essas leis é que têm de estar a ser propostas e essa discussão é que têm de estar a haver em todo o lado, desde os cafés até ao Parlamento. E pronto, com uma proposta clara de como é que podemos reduzir radicalmente os voos. Nós temos de estar a falar de fechar, de reduzir, de diminuir os atentados ambientais que temos como normais hoje em dia, e como fazer isso protegendo o elo mais fraco, protegendo a maioria, protegendo os trabalhadores, e obviamente tomando esta oportunidade para passarmos a um sistema de mobilidade muito mais enriquecedor, muito mais interessante, muito mais ecológico e que realmente beneficia a maioria da população. E então toda a discussão, transitar toda esta discussão absurda em expandir aeroportos, transitá-la para como é que vamos recuperar o milhar de quilómetros de ferrovia que têm sido destruídos nas últimas décadas em Portugal. Como é que vamos ter uma ferrovia a servir as pessoas? Como é que vamos ter Portugal ligado ao resto da Europa por ferrovia? Tudo isso é a discussão muito interessante e entusiasmante que o mundo pede que tenhamos agora. Pois, e a ideia de se quer alguém que se diga como um líder político ou representante, não é, democrático da população, ousar dizer que é irrelevante ouvir a população, ou que uma Câmara Municipal, o seu parecer, é irrelevante quando querem espetar algo como um aeroporto em cima de uma população, um atentado ambiental deste tamanho, numa altura em que, finalmente, nos últimos anos, vamos a ciência vai-nos permitindo saber quais é que são os reais impactos de ter um aeroporto a Portela ao lado de tantas pessoas, em termos da saúde mental, da saúde respiratória, de problemas de desenvolvimento. Tudo isto está finalmente a ser tem sido já estudado e temos já resultados para saber que é uma atitude criminosa dizer eu vou construir uma coisa destas ao lado de uma população e como é um interesse nacional, pronto, os interesses locais, esses pequenos interesses locais, que é só a saúde das pessoas, é irrelevante. E de que maneira é que esta alteração à lei pode afetar as formas de luta das pessoas que vivem nos territórios afetados, ativistas e coletivos, contra a construção do novo aeroporto de Lisboa? Pois eu acho que é importante lembrarmos que este aeroporto, o aeroporto do Montijo, não vai ser construído. E o aeroporto de Alcochete, ou um maior aeroporto, um novo aeroporto expandido de Lisboa, também não vai ser construído. Estas coisas não vão existir. E dizer isto é exatamente a mesma coisa que dizer há esperança para nós, há esperança para os nossos filhos e as nossas filhas neste planeta, e há esperança num mundo e numa sociedade melhores. E então, cada escolha absurda, autoritária e ecocida de um governo, seja uma alteração de lei, seja mais uma avaliação ambiental que nem sequer, que já é baseada sobre um aumento da aviação, que é exatamente o oposto do que a crise ecológica e tudo aquilo que sabemos sobre o planeta em que vivemos, nos pede para fazer neste momento qualquer atitude destas. A minha esperança, porque é uma esperança, porque eu não sei o que vai acontecer, a minha esperança é que vá motivar mais e mais de nós, muito mais pessoas, a mobilizar-nos para defendermos o planeta em que vivemos, defendermos os territórios onde vivemos, porque meios, seja qual foram os meios, seja com o trabalho que temos, seja no nosso ativismo, seja onde for e com qualquer plataforma. E então eu estou bastante entusiasmado, pessoalmente, a saber a ousadia autoritária e criminosa da elite, neste caso a elite em Portugal. Estou curioso para saber quanto vai chamar da nossa própria ousadia em defesa da vida, em defesa da sociedade, em defesa da terra. Canos, quanto mais o que a gente come. Em bom dá pão que está caro, quanto mais a fome. Bem bom das carnes, quanto mais o que a gente come. Está caro quanto mais a fome. Bem bom das carnes quanto mais o que a gente come. Bem bom do pão que está caro quanto mais a fome. Bem bom das carnes quanto mais o que a gente come. Chega, bem bonda, e tudo mais é respeito, que é como quem diz, outra coisa qualquer que não se dê ao efeito de se fazer ser, para que eu diga, eu aceito. Quando aquilo que eu queria dizer é, já chega. E o preceito, qual preceito? E tudo isto é feito por quem? Tudo isto é gente, tudo isto é sentir. Já chega, bem bonda. Que é como quem diz, já chega, bem bonda. Que é como quem diz, estamos juntos. Mas não tem jeito se nos querem impor e ditar o fazer. E o que faço com o meu peito se nos querem impor e ditar o sentir? Porque eu sou uma criatura que sente. E nós chegamos à frente e dizemos: E agora, se agora, se agora, de vista. Outrora só chora quem quis. E agora, se agora, se agora te viste. Outrora só chora quem quis. E agora, se agora, se agora te viste. Outrora só chora quem quis. E agora, se agora, se agora te viste. Aurora é agora, bate o pé e diz. Bem bom. Achada na rádio. Música à flor da pele. Bem, já nem pergunto se ouviu o folhetim da semana passada, não é? Vou resumir e pronto. Então, a senhora italiana estava fechada, sozinha, num hotel da Almada durante o confinamento, apanhada de surpresa, etc. Agora, de repente, surgiram 1000 pessoas que viviam na rua para ocupar o hotel e ela tem que conviver com essas pessoas todas, não é? E ela até está a partilhar o quarto com uma senhora estranha que ouve música à noite, não sabe se vai habituar. Como pode ver, é mesmo um folhetim de ação e vai acontecer muita coisa hoje. Então, temos as bolachas, as perucas, os frangos, agora vou buscar o xadrez e vamos ouvir isso. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. Um quarto. Um quarto de hotel. Aos 9 dias do mês de março de 2021, pelas 22 horas, reuniram-se os condóminos do Luxury Hotel da Rua Infanta Dona Beatriz, número 17, em Almada, para a Assembleia Ordinária Extraordinária, conforme convocação feita oportunamente. Estavam presentes ou fizeram-se representar os seguintes condóminos: quarto 4B, 3D, 6L, 9R, 7J, 3E, 6D, 7B, 2U, 9V, 10Z. Iniciou-se a Assembleia, tendo ficado como presidente da mesa o Sr. 7J. Ponto número 1. Divisão do espaço. Partilha do espaço comum. Houve uma proposta de montar uma piscina insuflável no centro do hall. Uma pessoa do quarto 4B opõe-se. Os outros participantes da Assembleia concordam. O senhor do quarto 2U tratará de arranjar a piscina. Ponto número 2. Lavagem da loiça. Inaceitável acumulação de pratos na cozinha. Implementa-se a regra que impõe a cada pessoa o dever moral de lavar o seu prato depois das refeições. Única exceção. As senhoras do 4B e do 9R. Elas são libertadas da tarefa da lavagem para todo o sempre, porque têm lavado toda a loiça de toda a gente até agora. Declaram-se oficialmente livres. Nem terão que lavar o prato delas. Ponto número 3. Infiltrações de água no telhado. Uma manhã, a senhora 2U acordou com a cara encharcada de água. Ao acordar, pensou que tivesse chorado no meio dos seus sonhos noturnos, embora não se lembrasse de ter sonhado com coisas tristes, mas resolveu não dar muita importância ao acontecimento. É uma senhora com tendências melancólicas, sobretudo à noite. Na manhã seguinte, contudo, acordou novamente com a cara molhada, desta vez até os cabelos. Olhou para cima e viu no meio do teto, num ponto exatamente perpendicular ao seu nariz, uma mancha d'água a pingar. Após longas conversas, chegou-se à conclusão que a água provém das lágrimas da inquilina do andar de cima, a senhora 9V. Torna-se, portanto, prioritário resolver os problemas da senhora 9V. Ponto número 4. Os estragos do amor. O negativo do êxtase. Ou, como resolver os problemas da senhora 9V. Devido à barulhenta separação do casal 9V e à consequente solidão lacrimosa da senhora, o condomínio resolveu interrogar-se coletivamente acerca das questões do amor. O presidente da mesa, o senhor 7J, afirma lapidariamente que não tem nada para dizer sobre o assunto. Apaixonou-se uma vez quando tinha 22 anos, foi deixado com 25 e nunca mais voltou a pensar em tal coisa. A senhora Reis do Chão abraça a senhora 9V e diz que são coisas que acontecem, que tudo vai passar. 9V recomeça a lacrimejar. O senhor 7J deixa provisoriamente a presidência da mesa para ir buscar um balde para a contenção das lágrimas. O senhor 3D tosse duas vezes e diz: é uma situação difícil. Como se faz para enfrentar o nada, o vazio? Responde 2U, o senhor que trata da piscina, ver ponto 1. O nada e o vazio estão continuamente presentes na vida humana e para não se ser devorados pelo nada ou pelo vazio, há que fazê-los, cada um em si, há pelo menos que deter-se algum tempo, ficar em suspenso, no negativo do êxtase. Ninguém parece ter compreendido, mas a senhora 9V de repente para de chorar e fica, por um instante, suspensa no negativo do êxtase. Ponto número 5. Sobre o uso da palavra permilagem. Permilagem é uma palavra que só se usa nas assembleias de condomínio. Como nenhum dos presentes mostrou conhecer o seu significado e como não pode haver ata de assembleia sem tal palavra, resolveu-se criar um pequeno grupo de pesquisa e ir ao dicionário. Avançam-se várias hipóteses. Alguns condóminos acreditam que a palavra possa ter a ver com pernil. A propósito, a senhora 9R oferece-se para cozinhar um pernil de porco assado no forno para o jantar a seguir à próxima assembleia de condomínio. A senhora 10Z afirma que a palavra poderá ter a ver com penugem. Mas é finalmente o senhor 7J que lê a definição do dicionário do seu telemóvel. Proporção calculada em relação a uma grandeza de 1000 unidades. Exemplo, somaram a permilagem de cada condômino. Ninguém ficou muito esclarecido. Cada condômino resolveu, então, dizer quanto media e quanto pesava, ver anexo da ata, e calculou-se assim a grandeza e a permilagem de cada um. Pomo-nos a seguir em ordem decrescente, sendo a inquilina 9R a detentora da maior permilagem corpórea e a senhora 7B a menor. Sem mais nada a deliberar, declara-se a assembleia terminada. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. 2/8 1/4 1/4 de hotel. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Dia 12 de março de 1514. Desfila pelas ruas de Roma o cortejo da embaixada do rei Dom Manuel I ao Papa Leão X. Quem entre os nossos ouvintes tem amigos italianos, deve ter ouvido com certeza a expressão não fare portuguesa, não faças de português. Uma frase com conotação pejorativa para indicar chico espertos, penetras. Esta expressão tem origem próprio neste acontecimento e efeméride que hoje relembramos. Ora bem, o rei Dom Manuel I enviou esta embaixada ao Papa Leão X para mostrar-lhe a sua devoção, mas também para impressionar o pontífice, ostentando uma riqueza fastosa, fruto das colônias. Ouro, tecidos, animais exóticos, entre os quais macacos, papagaios, um leopardo e até um elefante. Quando tudo isto desfilou no dia 12 de março de 1514 pelas ruas da Cidade Eterna, o Papa ficou tão impressionado que decretou uma lei que isentava os portugueses do pagamento de dormidas, restaurantes, teatro, um privilégio, portanto, concedido somente aos lusitanos. Mas o que começou a acontecer? Os italianos começaram a fazer-se passar por portugueses para obter as mesmas regalias, sem pagarem. E ficou, portanto, a má ideia que os portugueses fossem uns aldrabões, quando, em vez, o não pagar surgiu como privilégio. E os espertalhões eram os romanos. Perguntem aos vossos amigos italianos. Não muitos conhecem essa história. Não fare il portoghese. O que é que a gente faz de vossos vazios? O que é que a gente faz de vossos vazios logo de manhã? Cantamos na rua, incomodamos. Cantamos na rua, incomodamos. Cantamos na rua, incomodamos logo de manhã. O que é que a gente faz para beber um copo? O que é que a gente faz para beber um copo? O que é que a gente faz para beber um copo logo de manhã? Atrelemos a sina à cigana, atrelemos a sina à cigana, atrelemos a sina à cigana logo de manhã. Vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados logo de manhã. Vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados logo de manhã. Pegamos numa pedra, fazemos uma sopa. Pegamos numa pedra, fazemos uma sopa logo de manhã. O que é que a gente faz com a renda da casa? O que é que a gente faz com a renda da casa? O que é que a gente faz com a renda da casa logo de manhã? Vamos pôr o sol lá e ver se encolhe. Vamos pôr o sol lá e ver se encolhe. Vamos pôr o sol lá e ver se encolhe logo de manhã. Vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados, logo de manhã. Vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados, logo de manhã. O que é que a gente faz se não tem tabaco? O que é que a gente faz se não tem tabaco? O que é que a gente faz se não tem tabaco logo de manhã? Cravamos um por um até ter um maço, cravamos um por um até ter um maço, cravamos um por um até ter um maço logo de manhã. O que é que a gente faz se perdem bilhete? O que é que a gente faz se perdem bilhete? O que é que a gente faz se perdem bilhete logo de manhã? Passamos entre as chuvas, somos invisíveis, passamos entre as chuvas, somos invisíveis, passamos entre as chuvas, somos invisíveis logo de manhã. Vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados logo de manhã. Vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados logo de manhã. O que é que a gente faz com a multa do carro? O que é que a gente faz com a multa do carro logo de manhã? É fazer barquinhos de papel, é fazer barquinhos de papel, é fazer barquinhos de papel logo de manhã. O que é que a gente faz de bolsos vazios? O que é que a gente faz de bolsos vazios? O que é que a gente faz de bolsos vazios logo de manhã? Cantamos na rua, incomodamos. Cantamos na rua, incomodamos. Cantamos na rua, incomodamos logo de manhã. Vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados logo de manhã. Vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados, vai, vai, alós safados logo de manhã. Frases achadas. É um coro que tem pessoas que dizem que não sabem cantar, mas até arriscam. A entrada é livre e o número de cantores não é fixo. Depois de aquecer, cantamos. Há canções de luta, sensações esquecidas, canções anónimas ou de quem sabemos o autor, invenções de agora. E também foi por causa do Mário Dionísio, porque ele tem letras dissonantes para arrancar a felicidade que apetece cantar. Esta descrição do coro da Achada é acompanhada por uma fotografia do coro no Largo da Achada, junto ao chafariz, e tem o título O Nosso Coro. Faz parte da ficha 1, Boletim da Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, publicada em setembro de 2010 pelo primeiro aniversário da casa. Frases achadas. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Olá, sejam bem-vindas às notícias da Achada na Rádio. No dia 19 de março, a Achada na Rádio apresenta um programa especial dedicado à Comuna de Paris. Se toda a gente se juntar, é uma colagem de textos e canções, lidos por mais de 40 pessoas e cantados pelo coro da Achada e não só. Para assinalar os 150 anos de um extraordinário acontecimento histórico, a Comuna de Paris, cujo início é habitualmente apontado como sendo o dia 18 de março de 1871. Como sabem, a Casa da Achada está fechada ao público neste momento de confinamento obrigatório. Apesar disso, nós estamos a trabalhar e ficaríamos muito contentes de ver chegar por e-mail as vossas encomendas ou pedidos relativamente ao Centro de Documentação, Biblioteca Pública, Mediateca Pública da Casa da Achada. Podem fazer esses pedidos para casadaachada@centromariodionisio.org. Mas como sabem, isto de ter as portas fechadas dificulta-nos muito a recolha dos fundos necessários para pagar as contas e manter viva a Casa da Achada Centro Mário Dionísio. Por isso apelamos a todos e a todas que o possam fazer, que paguem as suas cotas de amigos da Casa da Achada ou façam os donativos que quiserem, por transferência bancária. Podem encontrar o NIB na página da Casa da Achada. Por hoje é tudo. Resta-me agradecer os cuidados técnicos da minha colega Audácia e despedir-me. Até à próxima semana. Com 3 palavrinhas apenas... A semana passada desafiámo-vos a escrever um pequeno texto com as palavras nariz, diagonal e eclipse. Vamos agora ouvir as respostas que nos chegaram. Os textos que nos chegaram apenas por escrito, como o de Adão Contreiras e o de Antonino Solmer, serão lidos, como já é costume, pelos locutores Achada na Rádio. Mas desta vez temos também alguns locutores especialmente convidados para as leituras desta rubrica, como é o caso da Madalena Ávila, da Ivone de Azevedo e ainda outros mais misteriosos, a quem muito agradecemos. Bom, vamos então ouvir as respostas ao desafio de criar um texto com as palavras nariz, diagonal e eclipse, por esta ordem: Antonino Solmer, Ana Queijo, F. Pedro Oliveira, Adão Contreiras, Regina Guimarães, Helena Bragança Gil. Põe o nariz em diagonal e verás o eclipse do sol. Li a notícia em diagonal, mas sei que falava no eclipse solar. Na verdade, lembro muito bem desse dia, porque ficou tudo escuro e não se via um palmo à frente do nariz. O meu dedo faz uma diagonal e entra no meu nariz, capturando um símio que tenta a fuga, eclipse para as fossas. Sem efeito. É imediatamente deglutido com todo o gosto, sem apelo nem agravo. Na cara marcada pelo eclipse da razão, marca o nariz a diagonal de um olhar em deserção. Ó nariz, eclipse dos olhos e diagonal do rosto, desenhado por mão pequena, como sombra plena, de coração vibrando. Ó nariz, meu quanto sem como, a ponte e a ponta, entre o quem e o quando. Numa longínqua galáxia, havia um planeta chamado Shaku. Era um planeta de várias cores, azul, verde, amarelo, vermelho, castanho, o que quer dizer que tinha vastas extensões de água e muita terra rica, de luxuriante e variada vegetação, além de algumas montanhas mais ou menos altas. A equilibrada vida em Shaku desenrolava-se debaixo de três magníficos sóis e um enorme planeta satélite, assim como a nossa Lua. Viver sob três sóis tem como consequência raramente haver aquilo a que nós chamamos noite cerrada. Excepto um dia em cada 10 anos, quando a rota destes astros coincidia numa perfeita linha reta, provocando um eclipse total. Por algumas horas, aqueles pequenos e muito coloridos seres, habitantes de Shaku, o Shakutrim, podiam desfrutar de uma escuridão natural igual à noite, ou quase. Nesse dia, toda a vida parava e ficava como que em suspenso. Cada Shakutrim encostava o seu longo e pontiagudo nariz a um companheiro e, entrelaçando as respectivas e flexíveis antenas, viravam-se para o céu, ficando assim em profunda quietude enquanto durasse o eclipse. Numa perfeita diagonal aos seus pequenos corpos, projetava-se uma luzinha, tanto mais intensa e brilhante quanto maior era o sentimento de paz e contentamento emanado pelo par suspenso no ar. E vamos agora ouvir o tal texto misterioso de onde saltaram estas palavras: nariz, diagonal e eclipse. É um poema do Bocage. Nariz, nariz e nariz, nariz que nunca se acaba. Nariz que se alisava, fará o mundo infeliz. Nariz que Newton não quis descrever-lhe a diagonal. Nariz de massa infernal, que, se o cálculo não erra, posto entre o Sol e a Terra, faria eclipse total. E esta semana o desafio é enviarem-nos um pequeno texto com as palavras pequeno, lógico, sangue. Três palavras que saltaram de um misterioso poema que depois revelaremos. Enviem-nos os vossos áudios para o mail centromariodionisio@gmail.com, no máximo até dia 22 de março. Devem ser pequeninos e, relembrando, devem ter estas três palavrinhas: pequeno, lógico e sangue. Com três palavrinhas apenas. Desafio criativo! Bora lá! Voglia di stringerti e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni. e si rideva di noi. Imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se al mattino è diventato un poeta, se a mani vuote di te. Non so più fare come se non fosse amore, se per errore chiudi gli occhi e pensi a me. Se per innamorarmi ancora tornerai, maledetta primavera, che importa se per innamorarmi basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera. Resta dentro di me, di carezze che non toccano il cuore, stella una sola ce n'è, e che mi può dare la misura di un amore, e se per errore chiudi gli occhi e pensi a me. Fosse amore, e se per errore chiudi gli occhi e pensi a me, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, lo sappiamo io e te, lasciami fare come se non fosse amore, e se per errore chiudi gli occhi e pensi a me. E termina assim o nosso programa Achada na Rádio de hoje, que começou num belo verão e acabou nesta maldita primavera. Mas acabou? Acabou mesmo? Não, ainda temos uma surpresa para ouvir. A nossa enviada especial, Marta Raposo, enviou-nos uns sons de Piádena, da Casa do Micho, onde nos costumamos encontrar na Festa da Lega de Cultura de Piádena, que se realiza normalmente em março e que, mais uma vez, pela segunda vez, não se vai realizar este ano. Infelizmente, esta grande casa está agora um pouco vazia, mas a Marta continua a ouvir coisas. O que será? Galinhas? Um cão? Um telefone? Vamos ouvir. Thank you. Iniquá! Iniquá! Depois destes abraços de Itália para cá, mandamos nós grandes abraços de cá para Itália e ficamos à espera de mais notícias. Como já ouviram nas notícias, o próximo programa Achada na Rádio, no dia 19 de março, será especial. Está a ser preparado pelo Coro da Achada e é dedicado aos 150 anos da Comuna de Paris. Vive la Comune! Até lá! Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Receitas achadas. O inverno de receitas. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio.